Portugal 019, let out to the bottom center. Clear to land runway 10, wind 130 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, Portugal 019. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado a final ILS e reporte estabilizado. 2012, formaria estabilizado, 4298. Azul 2782, desça para 3000 pés, ajuste no 012. 3000 pés, azul 2782. Portugal 019 on the ground at 57, leave by right, X-ray Golf, contact ground 121-19. Portugal 019, right on Golf, ground 121-19. Got it. 3305, chame a torre em 19895. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Muito boa noite, Salvador, Portugal 019. Boa noite, Portugal 019. Clear taxi via Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Portugal 019. Afirmativo, com 1012, está livre pouso 3305. Roma 096 sobre Centro Recife, na frequência 126, decimal 85. 2085, Roma 096, boa noite. Boa noite. Sam 3305, solo 01, direita, Foxtrot 219. Direita 219, Sam 3305. Tá. Boa noite, Santa 3305, livrou? Santa 3305, táxi de Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, 05-3305, obrigado. Tan 3895, boa noite, sou Maçanhã. Tan 3895, boa noite, tá falando pra cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Pêsulo 10 até Taubaté, decola da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 1935 e o transponder 5437. Brasil Guarulhos 340, Pêsulo 10 até Taubaté. Decolando a 10 da Elmotiva, 1935 e 5437 é o código. Posição de parada é o 3. Ok, o protejamento está correto. Então, 3815, chame pushback acionamento. É uma forma, obrigado. Boa noite, Azul 4298 externo, Alistair. Azul 4298, ajuste 10 no 2, pouso autorizado no 0, vento 1, 40 graus, 08 nós. Teve pouso. Tem meu trem de pouso, por gentileza, 4298 Azul. Tá embaixo, travado. Grato. Localizadora avistando 2782. O 2772 em redução para aproximação, chame a torre em 11895. 2895, bom. Salve Salvador, muito boa noite, é o Azul 2782. 2782, boa noite, ajuste 1-0-2, a porta externa, trem checado. Porta Lema. Simbra, baixou e travou 2782. Frente azul 2782, continua guardando pista 1-0 livre. O ventro para cheque 120 graus, 08 nós. E antes aguardamos. Azul 4298, solo 06, direita na Fox 219, boa noite. Fox 219, 4298, boa noite. Solo, boa noite, Azul 4298, livre, você escuta. Azul 4298, boa noite, tem livre Dax e Alfa e chameantes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 4298. Azul 782 da Azul, pouso autorizado na 0, vento 120 graus, 08 não. Repouso 2782. Salvador, Oceana 3305. Prossiga, tá 3305. Ah, só por gentileza, a confirmação, a posição é 05 mesmo, né? Positivo, é 05, o tá 3305. Obrigado, será que é boidão? Ok. Condor 20, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Azul 2782, solo 09, direita na Eco 1219. 1219, Azul 2782. Boa noite, Azul 2782, eu já vejo e vou na sua escuta. Ok, o Azul 2782 está livre, táxi Alfa Kilo, posição 4 Lima, do 43. Alfa Kilo 4 Lima, 43, Azul 2782. O Azul 4298, assim que a aeronave da TAM prosseguir para o Gate 5, o senhor segue a mesma, seu portão é o 01. Gente, vai seguir depois da passagem da TAM. 401-4298. Azul 4235, a senhora em modo evidente, grita via chegada a ponto para 4000, ajuste no 012, agora o final do procedimento e ele é sexo 2. 4000. O 20, desse mantenha 2000, descendo via ponte, reposta utilizando o localizador. Descendo via ponte até 2000, quando eu passar o localizador. Tenente 6313, acione o modo agente, vê se mantenha nível 050, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste no 012. Oceania 6313. Condor 20, complete final S, chame torre 118, desse 995. 118, 95, completo, Condor. Salvador, boa noite, Condor 20. Está na aproximação final, tem baixado travado. Condor 20, boa noite, está avistado, checado, pista 10, pouso autorizado, vento 130 graus, 89, ajuste 2012, pouso autorizado. Sempre pouso, Condor 20. Colo azul 4298. 208 da azul, é isso? É, desculpa, não, no caso vai ser o azul 5001, que é a próxima decolagem. Você poderia me adiantar a subida para Guarulhos, por gentileza? 001, se for pela rota Pesulo 10. Da Guarulhos sai na subida da Euleda, Leda Motiva. Tá ótimo, é esse mesmo, Zulu 10. Da Euleda, Leda Motiva. Muito obrigada. Tá, até já. Até já. Paulo Salvador, Dan 3815, no portão 3, por aqui, Reporte o início de táxi, Dan 3815, autorizado para o Chivex também, chame táxi. Tá, do 4235 dessa via para 2000, autorizado final LS. Via 2235, Comando 120, solo 26, pátio militar, está presente, sinalizado 180. Pode prosseguir agora com curva à esquerda, 180, libera a direita via hotel, táxi autorizado até o pátio militar, mantendo essa frequência. Ao estacionar a frequência livre, comando 120. 180 para o pátio militar. Desce via chegada a Bonf até o 060, aguarda ILS X-Ray, ajuste 10012 e 19810. Boa noite, desça, acena a identificação, desça, mantém 070, via chegada ponte, agora de procedimento ILS X-Ray, pista 1110, então 3831. 070 inicialmente. Controle de Salvador, o azul 4235, podia liberar a velocidade de pelo? Passou o critério número 1, não, azul 4235. Canal 6313, desse mantenha 3000, ajuste 1012. Canal 6313, ajuste 1012. Prossiga. Solicita liberação de velocidade na posição Bolt, Rio 9890. Está presente, já está liberado a velocidade, a seu critério, descendo até 4000, Rio 9890. Liberada a velocidade, Rio 9890, descendo para 4000. 10 Torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0-1-2, boa viagem, T3-8-5. 1012, está livre o táxi, contra 04, obrigado, boa noite, está pronto. Azul 4235, complete final LS, chame torre 11895. 11895, azul 4235. O Chanel 6313, desça via até 2000, autorizado final LS. Via até 2000, autorizado LS. 3590, 9890, descendo via até 3000. Via até 3000, 9890. A 3831, eu desço a via até 4000. Gostei 5, confirme. Tráfico avistado, baixou e gravou? Ainda não, aguarda para o trem, o azul 4235. Ray, ajuste, Salvador, 9012. Salvador, 4000, identificou, X-Ray, para 10. Descendo para 5000 via 1236 102 azul. Observe o pouso deste tráfego após a linha e mantém pista no zero. Afirma, após a passagem do azul, a linha e mantém o tráfego 3289. Baixar travado azul 4235. Checado, pista no zero, pouso autorizado, 1940 graus, 129. altímetro 1012, pouso autorizado, azul 4235. Livre pouso na 10, azul 4235. Da Azul, no solo 34, liberou via Foxtrot, chama o solo em 1219. Via Foxtrot 219, Azul, com a pessoa. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 4235, Azul 4235, taxi via Alfa, Juliette, gate 9. Alfa, Juliette, gate 9, Azul 4235. 1895. Boa noite, 9-5, desce mantenha 2000 autorizado, final ILS. Desce mantém 2000 autorizado, final ILS, Rio 9-8-9-0. No 5, decolado aos 35, controle 119, decimal 35, boa viagem. Obrigado, até a próxima, até 38 na tua. Torre Salvador, boa noite, hoje é 6303, final, pista 103, baixado, via checado. 6313, avistado, boa noite, pouso autorizado, pista no 0, 140 graus, 89, altímetro no 0, 12, pouso autorizado. Autorizado, pouso, pista no 0, ajuste no 0, 20, 10, 12, 6303, 13. Suba via, saída da El. Via da El, tá 3895. Tá 3831, desça via para 3000. Bom, no 246, desça para 4000. 4000 no 246. Controle Salvador, ACM 6310, procura o Cicelé. Cicelé 6310, boa noite, ACM de agitação, desça via chegada a Mari, até 050, ajuste no 012, aguarde o procedimento ILS-X2. ACM 6310, você pode mais rápido, ACM 6310, só para entrar. Já no momento de SAP, o Xanem 6310. Interceptando o localizador Rio 98, 10. Complexo final é, chamando Torre 1895, Rio 9810. Final ILS 1895, Rio 9810. Sala 3831, desse mantenha 2000, autorizado final LS. Sala 2000, autorizado LS, 2231. Gol 1246, desse mantenha, descendo via até 3000. Via da 3000, gol 1246. Sala 6313, taxi via Alfa, Juliette 24. Reporte checado, pista está livre, aguardando autorização para o pouso. Portará baixar travado, Rio 9810. Rio 9810. Pouso autorizado, vento 140 graus, 89, Rio 9810. Livre pouso, Rio 9810. Utilizado Vaduna e completar o final S, 3331. 246, desça via T2000, gol na 246. Via 2000, Bahia, até 2000, 246. 98810, solo 42, liberando via Foxtrot, chama o solo 121 no 9. Solo 1219, Rio 9810. Solo Fortaleza, boa noite, Rio 98. Corrigindo, solo Salvador, Rio 9810, livrando a sua escuta. Rio 9810, boa noite, taxi via Alfa, quilo Pat 3, remota 5 Romeu. Recife agora, frequência 1251, alterno 33-25. Negativo, 251, 3325, boa noite, tá 3895. Boa. Salvador, boa noite, está 3831, 1 milha 2, Serra Machado, chegando. Boa noite, está 3831, avistado, checo trem, pisto no zero, pouso autorizado, 1,40 graus, 8,9, ajustado 1012, no 0, 1,2, no ótimo. 6310, voe direto Duna, se esse mantém a 3000 em Duna, intercepta e completa LS, o Xanema 6310. Lima 3000, voando Duna, completado LS, pode atirar. Estabilizado, Bruno 246, passando Duna. Complete LS, torre 1895, composto. 295, obrigado, senhor CJ. Penal 6310, esse mantém 2000. 2000 autorizado, né? Salvador, Gol 246, boa noite. Final de 7 milhas. Boa noite, Gol 1246. Tráfico avistado, continua aproximação, reporte baixa travada, aguarde pista livre. Vai encostar baixa travada, 246. Tá, 3831. Tá, 3831. Pousou, livrou aos 47 minutos, táxi aí Foxtrot, chama o Sol 1219. 219. Uno 246, checa o trem, pistão no zero, pouso autorizado, vento 130, 130 graus, 6129, ajustado no zero, 12, pouso autorizado. 12 ajustado, ele pouso no zero, gol no 247. Até alvo, tá na escuta do Mike Henrique Novembro? Confirmo. Esse táxi pousou agora, senhor Ita. Poderia solicitar mesmo o senhor chamar na frequência da companhia? Positivo, estou lá. Localizador, hoje, minha. Prêmio 310, complete LS, torre 1895. 1895. Dois, quatro, meia, no solo, aos 50, direita, via Foxtrot, chame solo 1219. Direita, Fox, 1219. Eu sou o informador, achei minha 310, oportunidade LS. Deixa eu gol 1246, livrou. Gol 1246, obrigado. Alô, Salvador, boa noite. O Xenem 63, 13, me tirei para baixo. Então, Alfa, solicito autorização de trânsito para Guarulhos, posição 04. Xenem 63, 13, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da Costuna 0 com primeira curva direita na saída da El, Leda, transição ótima. Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Intercepta piso 10, Taubaté. Aciona 5451 no transponder, controle 1919, decimal 35. Xenem 63, autorizando Guarulhos, nível 360, regulagem da Costuna 0, curva direita, né? Leda ótima, piso 10, Taubaté. Com o nível de transponder 5451, decimal 35. Correto cotejamento, recorda pronto pushback, Xenem 63, 13. Vai ser obrigado. Salvador, tá 3305. Da 3305, prossiga. Autorização para Recife. Da 3305, autorizado Recife, nível de voo 270. Decolagem da Pistuna 0, com primeira curva esquerda, na saída Puca, Jamo, Caju, após rota do plano. Aciona 5450 no transponder, o controle 1919, decimal 35. Confirma o transponder? 5450. Ok, autorizado 270 Recife, curva esquerda após a decolagem, Puca, Jamo, Caju, após conforme o plano, 5450 no transponder, 1935 controle. Da 3305, reporta pronto pushback. Camarada.